agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao programa Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou a Joana Santos e cá estamos nós para mais duas edições diárias deste programa, dia 15 de outubro do ano de 2010. Esta é a nossa primeira emissão de hoje e logo depois à tarde terá mais uma. Já sabe que os seus pedidos também são muito bem-vindos através do nosso site www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. São estas as duas portas de ligação que estão sempre abertas para si. Vamos começar hoje o nosso Diga Lá ao Senhor Fado com um programa dedicado mais ao fado de Coimbra, que já não se ouve tanto há algum tempo por aqui. Vamos começar com a Senhora do Almotão, logo depois ficamos com Rosa Negra, na voz de Adriano Correia de Oliveira, e terminamos esta nossa seleção com Maria, Se Fores ao Baile. Isto na voz de Ângelo Fernandes. Vamos então aos nossos fados. Eu volto já para falar consigo. Fico por aí e aproveite estes nossos fados tão portugueses. Senhora do Almotão, ó minha rosa encarnada, ao cimo do Alentejo, chega a vossa nomeada. Senhora do Almotão, ó minha linda Arleiana, virai costas a Castela, não queirais ser castelhana, não queirais ser castelhana. Ai, Nossa Senhora da Póvoa, Nossa Senhora da Póvoa, minha boquinha de riso, minha maçã camoesa, minha maçã camoesa, criada no paraíso, criada no paraíso. Senhora do Almotão, a vossa capela cheira, cheira a cravo, cheira a rosas, cheira a flor da laranjeira, cheira a flor da laranjeira. Ah, Nossa Senhora da Póvoa, Nossa Senhora da Póvoa, minha boquinha de riso, minha maçã camoesa, minha maçã camoesa, criada no paraíso, criada no paraíso. Negra, sem roseira, abre-te, uma bandeira. Abre-te bem nos meus ombros, vira costas à saudade. Capa negra, rosa negra, bandeira de liberdade, bandeira de liberdade. Seu livre não se pode acorrentar, não se pode acorrentar. Diga lá, ó senhor Fado, com Joana Santos. Ouvindo estes nossos doutores, professores, fadistas, estes nossos alunos, cantores e também intérpretes do nosso tesouro português. Vamos continuando e ouvindo agora Fernando Machado Soares com Coimbra, Tem Mais Encanto. Logo depois ficamos com Meu Menino é Doiro, na voz de Dr. Alexandre Herculano, e terminamos esta nossa seleção com António Bernardino, Samaritana. São estas as três vozes que se vão ouvir aqui a cantar este fado de Coimbra para si. Oh, Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. E chegamos ao fim do nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje. Vamos terminar com grupo académico, sexto ano médico. Vão cantar para nós Balada da Despedida. Bom, depois ficamos com Uma Noite ao Luar, do grupo académico Serenata. São estas os dois grupos académicos que vão terminar então. Sim, o nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje. Deixo-te aqui também a anotação de que pode pedir o seu fado para logo à tarde, caso queira, pode pedir para a primeira ou para a segunda edição diárias deste programa de Diga Lá ao Sr. Fado. É só escrever-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então para www.radioantenaweb.info. Sinta-se à vontade. Deixe que o Fado tome conta de si. Terminamos por aqui. Eu, de minha parte, desejo-lhe uma ótima tarde. E já sabe, daqui a pouco estou aqui contigo com mais alma portuguesa. Fique bem e até logo. Mais encanto na hora da despedida, ainda tem mais encanto. Ouvir-se um fado em pleno.